Pai, nós te pedimos que o Senhor derrame da tua graça, do teu Espírito sobre nós. Assim como o Senhor veio, interviu e executou algo na vida do Reginaldo, através dele, que também, ao testemunhar do que o Senhor fez, o Senhor intervenha na nossa vida, o Senhor opere na nossa vida, que haja uma palavra, uma frase, um texto, que haja, Senhor, algo que é o teu Espírito que vai vivificar no coração de cada um de nós, trazendo vida, trazendo graça, abrindo os nossos olhos, nos transformando em verdadeiros discípulos que testemunham e que proclamam a tua glória em todo tempo, em todo lugar. Assim nós te oramos, te bendizemos, te glorificamos para a tua glória, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Né? Que diminua eu, que Ele cresça. Eu convidei os meus colegas do Banco do Nordeste para estarem aqui hoje, louvando, celebrando, que, na verdade, hoje para mim é um culto de celebração por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. E a minha história passa pelo Banco do Nordeste, que é a empresa onde eu trabalho. Quando o pastor me convidou na sexta-feira, a gente estava a caminho de um velório, para dar esse testemunho, eu relatando para ele algumas coisas, eu ainda não tinha conhecimento disso que saiu aqui, do presidente do banco. E eu vou começar o testemunho pelo final. Porque ontem, quando eu convidei um dos colegas para virem, que a gente iria fazer uma oração, uma ministração sobre o banco, orar pelo banco, pelos colegas, né, pelos propósitos do banco. E ele falou, mas por quê? O banco está quebrando? Então, eu vou ler isso aqui. Isso é do presidente do banco. Publicamos hoje o balanço patrimonial do Banco do Nordeste referente a 2006. Resultados que nos deixam muito satisfeitos. Pelo terceiro ano consecutivo, tivemos um recorde histórico de aplicações do FNE, que é o Fundo do Nordeste, Fundo Nacional de Investimento do Nordeste. Nossa principal fonte de recursos para financiar o desenvolvimento regional. E fechamos o ano com um lucro líquido de 202 milhões, cerca de 29% a mais que em 2005, correspondendo a uma rentabilidade, tarará, tarará. Então, o banco não está quebrando. Então, estamos aqui para celebrar. Quando eu fui reintegrado no banco, eu tinha feito um propósito, ou promessa na época, até que eu não conhecia ainda a palavra, como hoje conheço um pouco mais. Então, eu tinha feito uma promessa, que no dia que eu voltasse ao banco, que eu iria fazer algo grande. E no dia que eu voltei, eu falei, o que é esse algo grande que eu posso fazer hoje? O dia que eu fui mesmo reintegrado. Então, voltei para casa, me tranquei no quarto e avisei para os meninos que eu ficaria em agradecimento a Deus durante 24 horas e não teria nenhuma interrupção. Teria louvor, oração, adoração, meditação da palavra durante 24 horas. E fiz isso. Entrei para o quarto e fiquei durante 24 horas em louvor, em comunhão mesmo com Deus. Voltei para o banco logo imediatamente na semana e senti mesmo o poder de Deus sobre a minha vida e fui orar com os colegas que estavam numa área onde era a minha área antiga, que estava totalmente desmotivada, desmobilizada. Fui colocado neste lugar, no meu retorno. Então, um lugar desmobilizado com duas pessoas, também já sem trabalho, sem perspectiva de ir, inclusive, para outro lugar. Então, eu voltei e já não existia mais o meu lugar de trabalho. Então, era um lugar onde existiam móveis velhos, tudo quebrado, entulho. Então, eu fui colocado num lugar de entulho, num vale de ossos secos. E fui levado pelo Espírito Santo a orar, né, em cima de Ezequiel 37, com esses dois que estavam lá, e ministrar para eles o amor de Jesus, pedir para eles se alegrarem comigo do meu retorno àquela empresa. E durante a oração eu fui levado a profetizar que a agência de Belo Horizonte seria a melhor agência do Banco do Nordeste. E no meio dessa oração ainda fui mais ousado ainda, o Espírito me levou a profetizar que o Banco do Nordeste também seria o melhor banco dentro deste país. E eu creio nisso, continuo crendo nisso. Durante essa oração, eu fui ministrando isso. E depois que eu orei, eu falei, meu Deus, que oração foi essa que eu fiz? Isso foi em março de 2005. Quando fechamos o ano, a agência de Belo Horizonte, dentro da classificação, foi a melhor agência do Banco do Nordeste. E o banco, como um todo, experimentou o maior crescimento desde a sua criação, de 1952 até 2005. Foi o ano que ele experimentou o maior desempenho. Então, Deus honrou esta oração. Eu creio nisso. Bom, a minha história do meu afastamento com o Banco Nordeste, eu comecei a trabalhar no Banco Nordeste com 22 anos de idade. Então, eu tenho uma vida toda, né? É uma história mesmo de vida. Hoje eu estou com 51, então mais da metade dos anos, dos meus anos de vida, eu tenho dentro deste banco. São 29 anos trabalhando lá. E aconteceu uma história que foi mal entendida, mal interpretada, mal resolvida pelo banco, não foi aceita pelo banco, e eles acabaram me demitindo por justa causa. E até então eu não conhecia, né, a palavra, buscava ir à missa, né, orava, fui líder de encontro de jovens, fazia algumas reuniões, falei de Jesus sem nunca ter aberto a Bíblia, então sem conhecê-lo, e meu relacionamento com Deus era, não era tão íntimo, tão profundo, mas eu cria, tinha fé, e não, mesmo assim, recebendo essa demissão por justa causa, eu me abalei, mas nem tanto. Eu cria que Deus ia fazer alguma coisa. Sempre criei nisso. Nunca deixei de crer que ele ia, que o que aconteceu comigo era para mudar a minha vida mesmo. Eu tinha uma vida muito irregular, uma vida promíscua mesmo, de bebedeira, de festa, de lambadas e tudo mais. E assim era a minha vida, muito tumultuada, muito cheia de coisa, e tinha pouco tempo, né, para nunca abandonei os meus filhos, mas tinha pouco tempo com eles. Não desfrutava muito da comunhão com eles, porque as outras atividades, os outros eventos, o social era muito intenso. E essa demissão do Banco Nordeste veio mesmo para me dar uma acordada, para me dar um susto. Na verdade, foi o cuidado de Deus comigo mesmo, me chamando, cuidando, porque ele tinha mesmo um propósito comigo. Ele queria me levar de volta como profeta dentro dessa empresa, e é o que está acontecendo. Entrei com o processo, né, não aceitei a demissão, porque realmente a história não era uma história para demissão, ainda mais sendo por justa causa. Entrei com o processo e buscando a reintegração. Na primeira instância, a juíza não quis nem ouvir as testemunhas, com o relato que eu fiz e com o relato que o banco fez, ela dispensou as testemunhas, então afastou de pronto a justa causa, mas não me deu a reintegração, e eu buscava a reintegração. E o processo foi para segunda instância, o banco insistindo na justa causa e eu buscando a reintegração. Na segunda instância tem uma história interessante, porque um dos juízes da segunda instância se levantou como se a causa fosse dele, ele se levantou como advogado em minha defesa, uma coisa interessante. Alguns anos depois do processo já transitado e julgado, vim a descobrir que esse juiz morava no prédio da Isabel, que era minha companheira de oração, onde a gente orava muitas vezes. Então, essa oração já subia, já efetuava. Isso anos depois. Então, na segunda instância, esse juiz, né, por ordem do soberano, determinou a readmissão. Não, mas não me deu a reintegração. Eu queria a reintegração, não queria a readmissão. E continuei insistindo, buscando a reintegração, e essa reintegração veio acontecer no Tribunal Superior do Trabalho. Que isso tudo foi obra de Deus, calçando esse processo, porque se eu tivesse ganho essa reintegração em qualquer instância anterior ao TST, ela teria sido cassada. Como eu só fui ganhar no TST, que é o órgão que disse que o Banco do Nordeste, por ser uma economia mista, ele poderia demitir, então, como eles mesmos revogaram essa decisão deles. Então, aí, essa vitória está selada para sempre. E mais ainda, as coincidências, as incidências da vida, que exatamente no dia que o senhor me convidou para dar esse testemunho, foi o dia que estava vencendo os 2 anos do trânsito em julgado dessa ação. Então, acabou-se mesmo de vez. Não tem, porque ainda poderia haver uma rescisória. Então, agora não tem mais nem essa possibilidade. Está realmente selado. O que eu tenho experimentado é ver mesmo Deus agindo em todas as coisas, em todas as áreas. Então, a partir desse momento que eu voltei, que fiquei afastado, isolado, eu fiquei muito chateado, muito magoado, com raiva mesmo, e entrei com uma outra ação contra o Banco do Nordeste, uma ação pesada, uma ação de danos morais e assédio, né? Porque quando eu fui colocado nesse lugar, nesse vale de ossos secos, eles tiraram as 2 outras pessoas que estavam lá comigo, removeram telefone, computador, e eu fiquei 3 meses no mais completo isolamento. E isso, né, passando isso para o meu advogado, ele achou por bem que deveria entrar com uma ação. Além disso, eles me reduziram o salário em 30% e outras perseguições. Eu ia para o banco esse ano de 2006, eu entrava assustado, angustiado, achando que a qualquer momento iria vir uma demissão, iria vir uma ação rescisória, sei lá, qualquer coisa. Então, eu não tinha paz para trabalhar. Conversava com meu advogado e ele, não tem menor chance da gente perder essa ação, não existe a menor possibilidade, porque tem todas as provas, está tudo aqui, vamos continuar a luta. Mas eu não estava feliz com essa briga. Na verdade, eu não estava feliz. E o Espírito Santo foi trabalhando em mim nesse período, falando: ora, eu te coloquei aqui para ser profeta, para ser ministro, para ser sacerdote. E logo as pessoas, os meus colegas, porque como vocês já viram, é uma grande família o Banco do Nordeste, né? Todo mundo é muito junto, e quando um, né, rói as cordas, digamos assim, todos ficam magoados. Então era assim que era o meu tratamento comigo, né? Estava eles todos magoados comigo, e eu não tive mais, como no início, a oportunidade de orar com eles, de estar ministrando. Então essa oportunidade de ministrar nas festinhas, nos almoços, de ministrar a palavra ou de orar, eu perdi essa oportunidade. E o Espírito foi falando comigo: não foi para ganhar dinheiro que eu te coloquei aqui de volta. Isso foi claro na palavra. Isso foi me incomodando, me angustiando, enfim, eu procurei o banco para fazer um acordo para a gente acabar com a briga, para voltar às eles concordarem em fazer o acordo. Só que quando veio o acordo, a proposta do acordo deles, eles falaram que não ia dar nada por escrito, que eu simplesmente retirasse a ação, mas que não me davam nada por escrito. E aí fiquei temeroso de novo de fechar esse acordo. Mas continuei orando, buscando, e a palavra veio clara: não temas, não temas, que eu estou contigo. Então, no dia que eu fui conversar com a superintendente, já fui decidido mesmo a entregar tudo, sem eles me darem nada por escrito mesmo, retiraria a ação e ficaria assim mesmo. E queria viver em paz. E a oração que eu fazia o tempo todo era que a paz, né, e a tranquilidade fosse restabelecida. Eu queria ter paz no meu trabalho, eu queria desenvolver o trabalho, queria continuar crescendo, né, desenvolver o trabalho que eu sempre tinha feito. E eu não estava tendo paz para isso. Fomos para a audiência para fechar, aceitei, né, fazer esse tipo de acordo, sem nada escrito. Fomos para a audiência. Qual não é a minha surpresa quando chega na audiência? A juíza conduz o acordo e tudo que eu pedia está escrito. Então, tudo ficou registrado, inclusive que esse acordo é para que seja restabelecida a paz e a tranquilidade no ambiente de trabalho. Isso consta no acordo. Então, glória a Deus. Então, hoje mesmo eu queria celebrar com o Banco do Nordeste, me alegrar com eles. Tem outras coisas que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, com os meus filhos, restabelecendo, né, a nossa comunhão, a nossa convivência. Temos o culto às quinta-feira, as pessoas têm nos procurado, têm nos buscado, e a gente tem orado, e a gente tem visto cura acontecer com os nossos vizinhos, né, das pessoas que têm nos buscado. Toda oração que nos é colocada, a gente tem tido resposta. E esse é o Deus que eu sirvo, que eu adoro, que amo.